São Carlos, está começando mais um programa Ensino Básico em Revista, produzido pela comunidade da Escola Gisdino de Arruda. O programa hoje falará sobre um tema muito interessante que todos certamente vão gostar, sobre a música sertaneja, as origens, como ela começou a vir para a cidade grande, onde ela se originou no campo, na cidade grande. É isso que veremos hoje nesse debate. Temos comigo aqui o professor Toninho, alunos Lara, Rafael e Gustavo, e várias pessoas para serem entrevistadas. Entre elas, o professor Antônio Carlos, o Caia, que tem uma dupla, Kai Kaiser, que faz sucesso aí na cidade, tocando música sertaneja. E o professor Toninho com a palavra. Então, antes de entrarmos no assunto de hoje, propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o programa, né? Esse programa, embora esteja centralizado na Escola Jesuíno, é um programa que visa todo o ensino básico da cidade, né? A rede particular, a rede municipal e a rede estadual. Então, eu gostaria de convidar a todos os professores e alunos de outras redes que se contactem conosco para que a gente... Que se eles tiverem algo a dizer, algum assunto, ou tiver algum aluno que desempenhe atividades, né, paralelas e que de alguma forma também educação, né, uma educação informal, que entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer em conversar, né, sobre a educação com a comunicação, né, que segundo o professor Ismar da USP, isso é educomunicação, ou seja, a gente trabalha a educação com os meios de comunicação. Isso aí. Também agradecer à Rádio Fiscar porque está nos cedendo espaço. Rádio Fiscar, escute diferente. Pois bem, começaremos então o nosso debate sobre a música sertaneja com a pergunta dos alunos. Bom, entrando já no assunto, né, eu queria perguntar para o Caia a origem da música sertaneja. Bom, a origem da música sertaneja se deu no campo mesmo, né, com danças folclóricas, danças indígenas, né, e isso vem se transformando, aí vai para o campo, né, continua com danças e depois vem para a cidade. Então teve origem no campo, primeiro com os índios, né? E depois com o homem do campo. Caia, pegando carona na pergunta da Lara, eu também eu sou desse, né? Meus pais vieram do campo, eles sempre contavam que a festa no campo era, né, a forma que eles tinham de se divertir, certo, um pouquinho, né? Então, sistematicamente, tinham diversas, né? Isso. E festas religiosas, na maioria das vezes. Na maioria das vezes era muito ligado à igreja, né? A festa junina, por exemplo. Tinha as festas de os bailes na beira da tuia, né? Uhum. E as fazendas, ou pequenas propriedades, sítios, né? Eles costumavam fazer, por exemplo, aniversários ou outras festas de santo, padroeiro, e convidava todas as propriedades para participar, né? E isso sempre ao som de viola, violão, acordeon, né? Mas todos esses ritmos originários da música de raiz. Mais alguma pergunta? Então, aproveitando a deixa, né, o Caia, ele é um professor e cantor, né, acho que um dos únicos professores que cantam na escola, né, e um ritmo que tá na boca do povo, né, eu queria que você falasse um pouco de quem te inspirou, quem te incentivou para entrar na música sertaneja. Bom, quando eu era criança ainda, meus pais mudaram numa região aqui de São Carlos, na Vila Prado. Para vocês terem uma ideia, era terra ainda, né? Quer dizer, não tinha asfalto. Em frente à minha casa ainda passava boiada. Na rua Cidade de Milão, atravessa 9, né? Descia boiada com direção a Brotas, para aquela região. E tinha muitas pessoas que trabalhavam no campo, mas moravam na cidade. Eu nasci na cidade, mas vivi muito essa época, né? E eu tinha um vizinho que tinha dupla sertaneja. E ele foi meu grande incentivador, seu Carlos Balassoni. Ele mora ainda na mesma casa, lá na Vila Prata. Ele me ensinou as coisas que eu sei. É lógico que depois nós evoluímos, né? Contato com outras pessoas, outros músicos. Mas ele foi um grande incentivador, né, para mim. E você tem contato com ele até hoje? Até hoje. De vez em quando vou visitá-lo, ele tem viola, a gente canta junto. E... é isso aí. E você estudou, né, para ter os conhecimentos da música sertaneja? Isso. É, na verdade, desde a época que eu comecei a estudar, desde jovenzinho, assim, com a idade de vocês, tudo era mais difícil, né? Você ter um professor, alguém que orientasse. Então você ia pegando as coisas com as pessoas mesmo, com os músicos, com as duplas, com um contador, as pessoas contavam causos, aquela coisa toda, né? E isso vem ampliando o seu universo, né? E hoje, com o advento da internet, tudo ficou mais fácil. E a gente continua lendo livros e pela internet, documentos e reportagens. E é assim que a gente... Mas já faz então um bom tempo que você conhece? Ah, desde criança. Desde criança. É, desde criança a cultura. Sempre já gostou? Sempre gostei. O sertanejo veio bem do interior, né? É. O sertanejo mesmo, antigamente, né? O nome era caipira, né? É preciso que se diga que hoje eu e meu parceiro cantamos música sertaneja de raiz. A palavra raiz significa origem mesmo, cerne mesmo, né? É um pouco diferente do sertanejo que se ouve hoje nas rádios, assim, maciçamente, né? É, hoje eu poderia dizer que duplas, eu não vou citar nome de duplas, né? Mas algumas duplas já confundem um pouco a música de raiz com música basicamente popular, né? Então, com a vinda do povo do campo para a cidade, o êxodo rural, a vida dos caipiras piorou ou melhorou? Olha, em algumas coisas melhorou, né? Outras coisas não. O que melhorou? É lógico que a cidade traz alguns benefícios, né? Que o povo da roça não tinha, como luz elétrica, água encanada, até mesmo saneamento básico e tudo mais. Mas, em contrapartida, teve umas perdas. Quais foram as perdas? Os costumes, né? É, os costumes folclóricos, isso vai se perdendo, né? Porque eles deixam de cultivar isso, deixam de fazer essas festas que faziam, e essa cultura acaba se perdendo, ou ficando muito abafada, né? Caia, uma outra coisa que a gente observa é que a estrutura familiar também muda muito, né? Exatamente. Porque quando as pessoas moravam, em sua maioria, no campo, o número de filhos era bem grande. Uhum, exatamente. Porque não ficava assim muito dispendioso educar os filhos, porque dizia-se que as meninas precisavam aprender a ler, né? Exatamente. Por quê? Para mandar bilhete para namorado, dizia. E os rapazes chegavam no máximo até o terceiro ano do primário. Então não havia essa preocupação financeira mesmo, com custo, né, para se educar filhos. Exatamente. Então as famílias eram bem extensas, né? 8, 9 filhos. Porque quanto mais filhos, mais conta eles davam, né? Da mão de obra no campo. Isso, da lida, né? Da lida, isso. Mais alguma pergunta? Então, você sabe afirmar, assim, que com o tempo essa cultura, esse ritmo, assim, da música sertaneja raiz, ela pode se perder no tempo, a gente vai se deixar de gostar disso, ou não vai ser mais... É que a música sertaneja de raiz, ela passou por uma fase crítica. O Brasil sofreu influências de outros movimentos musicais, né, importados, que a gente fala que são enlatados, né? Não que seja ruim ou que seja bom para o Brasil, não é isso que eu estou falando. É, a música sertaneja de raiz teve um golpe na década de 60, 70, né, e vinha num processo meio de abafamento, por causa de algumas coisas que o Brasil importava, inclusive culturas de fora, como o rock, né? Então a música sertaneja de raiz, ela sofreu um golpe duríssimo, né? E ficou exprimida em cantos, né? E nas cidades, assim, em cantos, e passou a ser um pouco discriminado. Um pouco não. Eu mesmo sofri discriminação por tocar viola quando eu era moço. Você vê que a coisa era meio complicada, né? Infelizmente já tinha preconceito. Exatamente. Tinha preconceito nessa época. Hoje em dia melhorou bastante. Por quê? Porque o Brasil voltou um pouco às raízes em virtude do agronegócio, né? O agronegócio hoje é um setor mais pujante que a nossa economia tem. Então, muito ligado ao homem do campo. E ele volta às raízes, né? Essa cultura do campo, e traz com ele de novo a viola. E a gente vê hoje que está bem fortalecido. Tomara que continue, né? Mas o que a gente observa também, cara, é que a questão da música sertaneja virou uma indústria, né? Bem indústria cultural mesmo. Exatamente. Tem muito dinheiro aí girando em torno da música sertaneja, né? Com essas novas duplas. É, hoje é a mídia, né, Toninho? É. Em geral, né? TV, rádio, eles visam mais o... A gente tá cansado de falar isso. Sucesso relâmpago, né? Para se ganhar dinheiro e depois acaba, às vezes, nem dando em nada. É um sucesso, assim, uma dupla ou um cantor, né? Então tudo é voltado mais para a parte econômica. Só que a viola vem se mantendo, porque e nós estamos criando raízes, né? Hoje, por exemplo, quando eu dou aula de violas, eu vejo muitos jovens, crianças. Então a gente tem muita esperança que isso não vai morrer. A mídia sempre, de uns 20 anos para cá, ela começou a ficar forte. E esse sucesso, essa coisa assim, relâmpago assim, eu acho que vai continuar, mas a viola não vai morrer, não. O sertanejo veio do interior. E tem alguma diferença do sertanejo de antigamente para o de hoje? Então, o sertanejo de antigamente, que era o caipira, embora ele falasse um pouquinho errado, não falasse português correto, nem era alfabetizado, mas ele era uma pessoa muito sábia, né? Ele lidava com a natureza, com a plantação e tal. Ele era uma pessoa muito sábia. E demorou um pouco para ele ser reconhecido. Hoje, ainda falta um pouquinho, mas a gente já reconhece que o caipira, o sertanejo, né? Ele é reconhecido como um homem sábio e tudo mais. E tem o sertanejo de cidade, que são pessoas que são simpatizantes, né, dessa cultura, e acaba fazendo movimentos com músicas, com danças e tudo mais. Tem uma diferença grande, viu? Até mesmo no sentimento, né? A gente fala, quando você vê um violeiro nato tocando, que viveu na época, ou que sentiu na pele e tal, é bem diferente, né? Deu para entender mais ou menos? Deu. Então, quando esses caipiras chegaram para a área urbana, que eles começaram a fazer o sucesso, aí que eles foram para as gravadoras, assim, gravar seus primeiros discos, a mídia, ela exercia uma certa pressão em cima deles, assim, não, isso aqui não é de agora, isso não é da época, então você vai gravar o que está na época, o que o povo vai querer. No início, eles só retratavam as coisas do campo mesmo, basicamente, né? Com duplas como Tunique Tinoco, Alvarinho e Ranchinho, Liu e Léo, Lourenço e Lorival, até antes, né? Depois veio, tinha um carreiro. Eles retratavam coisas do campo. Depois, com a influência de músicas de fora, latinas, americanas, ou até mesmo com a música popular brasileira, o samba, por exemplo, né? Eles sofreram uma pressão para gravar algumas coisas nos LPs, né? Eu dou um exemplo, o Tião Carreiro, por exemplo, ele gravou tango, ele gravou samba, ele gravou guaranias, que é um ritmo latino, né? O pagode, né? O pagode, esse pagode que todo mundo fala, é o pagode sertanejo, não é o pagode samba, tá? Ele tem uma diferença grande. Muito bem, então, vamos encerrar esse primeiro bloco. Agradecer já a presença do professor Caia. E vamos então escutar uma música do Caia, né? O Caia, o Kaiser, o Anésio, forma a dupla sertaneja e fazem muito sucesso aí em bares da cidade, né, Caia? Isso. Vamos escutar então Lua e Viola, Caia e Kaiser. Thank you. vento como a brisa que cai de manhãzinha. Tão certo como a folha que cai com a ventania. O homem conhece a viola e a poesia. E juntos, homem e viola, em sintonia. Cante, cante, olhe pra lua. Cante, cante, que a viola é sua. Namorou com a lua, sente saudade, beijando a mulher amada, amor de verdade, sente no peito queimando felicidade. A eternidade. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante, que a viola é sua. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante, que a viola é sua. Bem, voltamos para o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, produzido pela comunidade da escola Jesuíno de Arruda. Vamos tratar aí de vários temas, né? Estamos com o Caia novamente aqui, né? O Anésio, vulgo Kaiser, também está presente aqui. A dupla Heitor e Fernando, alunos da escola Jesuíno de Arruda. Então, Caia, queria que você explicasse um pouco sobre a origem da viola, do violão, se tem alguma diferença esses instrumentos? Ah, tem diferença. A viola se originou em Portugal, né? E ela veio com os colonizadores. A viola, ela chega em terras brasileiras, primeiro fazendo parte da corte portuguesa. E depois, essa viola vai parar na mão dos homens do campo, né? No cultivo da terra, tudo mais, e ela sofre algumas transformações, né? O violão já é um instrumento bem mais antigo, entre aspas, né? Ele já era conhecido na Europa, assim como a viola também já era, né? E ele entrou no Brasil de uma outra maneira, né? Principalmente com o advento da bossa nova, principalmente, e do violão clássico, né? Que se estudava. As diferenças básicas, o violão geralmente, o violão mais comum, o violão de 6 cordas. Embora tenha violões de 7 cordas, 8 cordas e 12 cordas. A viola, que é a viola caipira mesmo, é um instrumento com 10 cordas, 5 pares, né, de cordas. Mas existe viola de 7 cordas e tudo mais, né? Mas a que é mais difundida é a viola de 10 cordas, 5 pares. São as diferenças básicas aí. A diferença de violão de 7 cordas para o de 6 cordas qualquer. Então, aí depende do movimento para que ele se aplica. O de 7 cordas, ele vai ter uma corda mais grave, né? E ele é usado muito em choro, né? Chorinho e tal, né? Sim. Porque são os violões tenores que a gente fala. E ele é usado para fazer os baixos. Então ele usa uma corda mais grossa, né? Ah, sim. É por isso que ele tem 7 cordas. E o violão comum são 6 cordas, violão clássico. Tá voltando um pouquinho atrás, né, sobre a dupla Kai Kaiser. Como vocês se conheceram e formaram essa dupla aí que, pelo menos aqui pra gente, agradou, né? Acho que agrada a todos lá fora também, tanto que vocês tocam aí, imagino eu, quase todo final de semana, né? É, quem pode responder, meu amigo Kaiser, fala aí. Essa história começou com contato com um amigo da gente, o Caio cantava com outro rapaz, e acabou se desentendendo, sei lá por quê, né? Como acontece com muitas duplas. Aí ele estava sozinho, aí a gente se conheceu e começamos a cantar brincando, e estamos aí hoje já há quase 5 anos. Já estamos tentando alguma coisa, mas está dando certo, graças a Deus. E por que o apelido de Kaiser? Kaiser devido à minha aparência, como baixinho da Kaiser. Devido à aparência, então, antes de conhecer o Kaiser, já tinha adquirido esse apelido, né? Ah, sim. O pessoal chegava para tomar cervejinha, chegou o menino da Kaiser, chegou o rapaz da Kaiser. Então ficou meio... Então, eu gostaria de perguntar, assim, para a dupla dos meninos aqui. Eu queria perguntar assim, não é muito comum, assim, adolescentes hoje em dia tocarem música sertaneja, né? Assim, o pessoal adolescente hoje em dia prefere outros ritmos, outras coisas, assim, de hoje em dia. Qual foi a influência, que influência vocês tiveram de tocar a música sertaneja e formar essa dupla? Bom, eu já tive influência dos meus pais, dos meus avós, né? Então, eles já tocavam, já cantavam. Então aí, do meu avô passou pro meu pai, aí meu pai passou pra mim mesmo, isso aí já veio de sangue mesmo. Ah, sim. Ah, eu, minha família também, né, gosta de música sertaneja, meu bisavô sabe tocar, ele me passou, aí começamos a tocar. A influência mesmo assim, a maioria das vezes é pela família mesmo, né? Isso. É que a gente passa mais tempo da vida, né? Uhum. Pergunta para as duas duplas, né? Quem foi os cantores que influenciaram vocês, cantores famosos, que influenciaram vocês a cantar e, sei lá, se vocês seguem algum ritual deles, alguma coisa deles. Então, eu queria saber a dupla que vocês focalizaram e falaram, vou tentar me inspirar nele. Começar pelos mais novos, que é o Kai Kaiser, né? Os mais novos? Bom, basicamente nós cantamos músicas de Tião Carreiro e Pardinho, Goiano e Paranaense, Ronaldo Viola e Praiano, Ronaldo Viola e João Carvalho, Liu e Léo, algumas coisinhas, Lourenço e Lorival. Geralmente são as duplas mais antigas que tem, né? A gente se inspira aí. Pelo timbre de voz que eu tenho e que o Kaiser tem, se encaixa bem em Ronaldo Viola, se encaixa bem em Tião Carreiro. A gente escolhe por aí. Ah, e vocês? Bom, eu já... Sim, eu gosto mais dos dois estilos, né? Os estilos mais novos agora, atualmente, e os mais antigos também. Então eu inspiro mesmo em Zé Henrique Gabriel, Guilherme Santiago, Jeanette Frederico, essas duplas mais atuais agora. Legal, então, né, vamos passar para um próximo tema, né, que a gente ouve muito falar em televisão, né, que em Goiânia se dá muito tomate e dupla sertaneja, né, porque o que dá de dupla sertaneja naquela região lá é brincadeira. Eu queria que o Sucaia conhece alguma dupla sertaneja aí, né, que faz sucesso, que nasceu em Goiás, né, que se formou em Goiás, ou fora de lá, né, uma região específica. Se é só em Goiânia, só em Goiás que tem mais dupla sertaneja, ou se tem em mais locais do Brasil? Ah, essa questão do regionalismo, né? É, tem exemplos, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, né? É, essa coisa regional, né? Da cultura regional. Realmente o estado Goiás, né? Principalmente Goiânia, eles difundem muito o costume caipira, o costume sertanejo, com rodeios, festas, né? Então isso acaba incentivando os jovens, né? Mesmo duplas daqui vão lá fazer shows, né? E o movimento lá é maior, né? Isso não é só lá, né? Lá eles têm um ênfase maior, acho que para festas e tudo mais, pela própria região. Então acaba incentivando mais duplas. Mas eu acho que está meio parelho. O estado de São Paulo também produz muita gente boa, Minas, Paraná, né? Então está meio parelho, assim, não tem muita preferência ou muita... É, eu acho que o estado de Goiás, hoje, ele se destaca na modernidade da música sertaneja. Que eles cantam o sertanejo moderno, mas o raiz ainda é São Paulo, Minas, Paraná. É esse que são os fortes, né? Porque Goiás, eles falam muito Goiás, tem muitos cantores bons, mas eles militam mais sertanejo moderno, que começou na época dele, o cantor Robertinho, para ver Milanar Zé Rico, e a coisa veio desenrolando por aí. Mas a raizona mesmo é Minas Gerais e São Paulo. Sim. Então, você diz assim que hoje em você sabe dizer se hoje em dia essas duplas sertanejas que vão se formando assim, elas tentam se formar assim para tentar uma vida melhor? Ou por estilo, por cultura, assim mesmo? Bom, a música de raiz, basicamente, é a cultura, né? Que a gente visa, aí, obviamente, fazer sucesso, fazer o que gosta. Acho que todo mundo vai por aí, né? Ninguém vai fazer uma coisa que não gosta, não é verdade? Se você unir o útil ao agradável, ótimo, né? Fazendo o que gosta, vindo com bons lucros, fica melhor ainda. Hoje a sociedade passa pra gente, né? Que pra você ser famoso, você tem que ser bonitinho, você tem que ser bem arrumado, você tem que ser cheirosinho, tem que ter um bom fundo pra poder começar, senão você não vai pra frente. Antigamente era assim também ou não era? Não, antigamente não era assim, né? Tem vários casos de gente que não era tão bonitinho e que fez sucesso, né? Muitos cantores. Eu não vou citar nomes. Ah, você vê algumas duplas, né? Não é que vou... pelo rádio não se viu o rosto e nem o traje, mas, né? Às vezes quando eles faziam shows, até na TV você vê que, né? Hoje que isso é uma exigência da mídia, né? Pessoas mais afeiçoadas, tal, né? Antigamente não tinha nada disso, não. Sim, é... Se privava mais pelo talento do que pela aparência. Pela aparência. Tá certo. E queria comentar até um caso, né? Da Inesita Barroso, né? Ela... Perfeito. Se eu não me engano, ela foi a primeira mulher que começou a aparecer em público tocando violão, cantando a música caipira. Queria dizer o que ela significa hoje para a música caipira, para a música sertaneja, né? A Inesita é um ícone da música sertaneja de raiz, né? Ela é um ícone. Por isso que ela tem um programa, ela é muito respeitada. Ela é uma cantora, ela é uma violeira, ela toca violão também. Então ela é muito respeitada nesse meio pelo tempo que ela tem de dedicação à música de sertanejo, né? Desde os primórdios lá até hoje, ela levantou essa bandeira lá na década de 30, 40 e não largou nunca mais, né? Está até hoje com a música sertaneja. Legal, então vamos encerrando este nosso segundo bloco, né? E vamos escutar uma música sertaneja atual, né? A música Só de Você, do Guilherme Santiago, interpretada pelo Heitor e o Fernando. Outra noite nós dois e o desejo no ar. Cada um beijo que rola faz um... Eu só penso em você, a força no coração. Cada minuto que passa aumenta a minha paixão. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu só sei te amar. Nosso amor é uma lua de mel. O céu desabar e a terra toda tremer, e eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, e eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a gosta só de você. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu só sei te amar. Nosso amor é uma lua de mel. Pode o céu desabar e a terra toda tremer. E eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar e a terra toda tremer. E eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. Muito bem, então, voltamos para o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, produzido pela comunidade da Escola Jesuíno de Arruda. Neste bloco vamos debater um pouco sobre o conflito, não sei se é conflito, entre o sertanejo caipira e o sertanejo atual. E discutir um pouquinho também sobre o country, né, que é um movimento que começou lá nos Estados Unidos e é considerado por muitos aqui o sertanejo, né? Então o country dos Estados Unidos seria o sertanejo brasileiro. Caia, a partir dos anos 80, né, por aí, a década de 80, começou a surgir um novo tipo de sertanejo, aquele sertanejo mais romântico, né? Eu queria saber se isso daí deixou alguns artistas bravos, né? Você que tocava desde aquela época, né, tocava pra você mesmo, você gostou dessa mudança ou não? Olha, pra quem cantava música de raiz, moda de raiz, eles não viram com bons olhos não, essa mudança, essa outra parte, né? Porque nós perdemos, digo nós, não, as grandes duplas de raiz perderam muito espaço, né? Então é isso que a gente estava debatendo no outro bloco. Eu acho que a mídia teve um papel fundamental nisso, né? Acabou dando mais ênfase e mais importância a um outro movimento, né? Ô Caia, aproveitando aí esse assunto, a gente observa muito que está uma verdadeira confusão, né? Com essa questão do country e da questão do caipira mesmo, do sertanejo. Muita confusão. Qual o modelo que você tem, aquele painel, aquele chapéu Panamá, que não tem nada a ver com o nosso sertanejo, não é? Aquelas fivelas enormes, enfim, é um visual completamente americano, né? E isso, de certa forma, também está substituindo alguns traços culturais, né? Que nós tínhamos. O que se deu foi uma confusão, né? Porque antigamente, no transporte de boiada, tanto os Estados Unidos como os americanos, como os brasileiros, transportavam boiada através de estradas. No Brasil, eram os vaqueiros, os boiadeiros, né? Nos Estados Unidos também, né? Só que lá a cultura com Hollywood, hollywoodiana, com filmes e tal, acabou entrando no Brasil e disseminando essa semente, né? E vem estourar agora nos últimos anos, né? Com a música country americana entrando aqui e se fazendo passar por música sertaneja, que não tem nada a ver, né? Quem trouxe praticamente essa música country é que na época que seria o Roy Rogers, né? Isso. Quem entrou foi o Bob Nelson. Bob Nelson, que hoje reside no Rio de Janeiro, de Campinas, e hoje reside no Rio. E ele começou com a música, praticamente essa música country, ele que trouxe para o Brasil, ele que foi quem agitou esse pedaço aí. Tanto é que antigamente não se tocava em FM, não tocava sertanejo. Depois de um certo período para cá começou a liberar o sertanejo no FM, porque não tocava. Exatamente. Nem o moderno, nem o antigo, nem a raiz. Então foi essa confusão que teve, né? Porque o jovem, ele se espelha mais no que vem, assim, vamos dizer, pela tela, pelo bonito, pelo glamour, né? Então, você sabe que americanos e europeus são mestres nessa arte. Cinema, vídeo, né? e acaba trazendo isso para o Brasil e disseminando, e por isso que dá essa confusão, né? É bem diferente o estereótipo de um caipira, de um boiadeiro, um vaqueiro brasileiro com um americano, né? É bem diferente. É, e como vocês fizeram, vocês, digo você, que na época lá e os grandes artistas fizeram para unir, para continuar na mídia, o sertanejo raiz com o romântico, desse novo sertanejo? Então, as duplas de raiz sofreram um golpe, já tinha falado no outro bloco, né? Eles foram espremidos, enxugados pelas gravadoras, né? E aí a outra parte, que é o sertanejo moderno, avançou demais, né? A mídia deu mais ênfase, mais importância. As grandes duplas sobreviveram, a duras penas, mas sobreviveram. Até hoje é assim. Né? Para você ver hoje uma dupla de expressão meio raiz, como Lio e Léo, Lourenço e Lorival, você tem que às vezes não ver nem, ver na TV um flash num programa específico, num canal específico. Certo? Não é aquela coisa que a mídia tem assim, olhos, bons olhos para isso. Ou na Inesita Barroso, né? Então, disse, um canal específico, um programa específico, né? Se tornou uma coisa meio apartada. E as grandes duplas vêm sobrevivendo porque ainda tem público. O que é importante agora lembrar é que com a viola voltando como está voltando, essas duplas estão sendo resgatadas, né? E os jovens estão vendo, né? Os jovens estão vendo, tendo contato, e daqui para frente eu acredito que vai impulsionar um pouco mais. Teria alguma dupla responsável, assim, ou duplas, que está resgatando essa origem? As duplas do passado, tem muitas duplas vivas ainda, né? Dei vários exemplos, né? Eles levantaram a bandeira que nem Inesita Barroso e não largaram mais, né? Eles nunca mudaram de estilo, nem, né? Algumas duplas morreram, né? Mas as outras continuam em pé, como Lourenço Lorival, Lio e Léo, Zé Mulato e Cassiano, que é uma dupla fantástica, sempre conservou a moda de raiz também. Eles levantam a bandeira desde o início até agora. É isso aí, mais alguma pergunta, curiosidade? Você tem alguma, Heitor, você tem algumas composições suas, né? Em que você se inspira para compor essas músicas? Ah, me inspiro acontecimentos aí do... acontecimentos que acontecem aí, né? Na vida ou no mundo aí, aí surge mesmo. Essa longa vida que você tem, né? Tem música. Mas é assim mesmo, né? Tá inspirado, né? É inspiração. Quando vem inspiração, é chique. Então, uma coisa, né? Até aproveitar que o Toninho perguntou pro Heitor, né? Geralmente as músicas românticas sertanejas são inspiradas em quê? Em desamores, em amores, ou o compositor lá, ele, sei lá, ele imagina alguma coisa, escreve no papel e dá pro cantor cantar. Não tem assim uma fórmula para se compor, né? Fala de amor, fala da mulher que foi embora, fala do boi que pula, do, entendeu? De duelo, de viola, de revólver, de assassino, de... Não tem assim uma linha para si, né? A música de raiz antigamente, bem no início, falava mesmo as coisas do campo, né? Tem vários exemplos. Falava da natureza, boi, boiada, terra, carro de boi, a vida do campo. Mas falava também de amores, né? De Mariazinha, de Mariquinha, não sei o quê, né? Isso não tem uma fórmula, né? Ô Caio, a gente observa também que essa mudança, né, na tecnologia, na lida com o gado, a gente vê nas letras das músicas, né? Bom, perfeitamente. Tem algumas duplas que ainda conservam algumas coisas raiz, que você precisa ter um dicionário para entender algumas palavras, né? Como canzil, e vem umas outras palavras aí, né? Que agora o povo está conhecendo, que nem sedem. Antigamente vocês falavam, né? Fala algumas, né? Cutiano. Então são palavras e costumes assim, né? Tem uma canção que fala, né, sobre a mudança na condução do gado, né? que antes era pelas estradas, isso. Depois aí vem através de caminhões. De caminhões, né? É, antigamente é, exatamente. Ah, agora você me pegou assim, viu? O quê? Aquela. É uma canção que fala do antigamente. Ah, né? Sim, é do Pelo Menos é da Estrada. Pelo Menos é da Estrada. É, que cantava. Isso. Antigamente se levava boiada de propriedades para propriedades, cortando estradão mesmo, né? Hoje é caminhões, né? Mas até hoje ainda, em Mato Grosso... Isso, algumas regiões conservam isso. Ainda como, é um grande produtor de boi, produtor de carne, acho que um dos mais fortes do país. Lá você vê boiada de 5 mil cabeças, 3 mil, 8 mil cabeças de gado tocado pela estrada ainda. Porque nas regiões... na época da cheia, né? É. Para tirar, levar para um lugar mais alto. Agora, né? Nas regiões mais industrializadas, né? Isso já se perdeu, né? Com estradas e tudo mais. É, inclusive, tem talvez encontros anuais, né? Que eu ouço falar que o povo leva o boi no carro de boi, vem aquele monte de boi, aquele monte de cavalo para tocar boiada e passa dentro d'água, né? São... Claro, em pequenas regiões brasileiras, né? Isso daí acabava até fazendo parte do folclore de alguma região, né? É, algumas festas ainda estão vivas, né, os costumes, né? Depende de regiões, por exemplo, Minas Gerais. Se você vai para Minas, por exemplo, você tem lá o Santo Reis, Catira, eles difundem muito essa cultura. Em outras regiões é isso aí, boi, boiada, né? Algumas regiões conservam ainda, mas são pontuais, assim, né? Não dá pra gente precisar. Como diz na música do Sérgio Reis, né, o Menino da Porteira, nem que meu gado histórico eu precisei ir atrás, é. Eles mesmo assim não deixaram de cultivar esse costume, né? É, exatamente. A música de raiz sempre fala nesses temas também, né? Ah, muito bem, então. Vamos encerrar esse terceiro bloco, então, do nosso programa Ensino Básico em Revista, do tema... Música sertaneja. Voltaremos daqui a pouco então e vamos ouvir mais uma música, né? Esta aí especial, né? A música Minha Companheira, né? De autoria do Heitor. Então vamos curtir Minha Companheira. Viajando na viola, ela que me consola. Onde estou na solidão, dedilhando com carinho, já não me sinto tão sozinho, não há tristeza em meu coração. É assim minha viola, quando estou só me consola, tirando da solidão. É assim um violeiro, mesmo estando sem dinheiro, fica rico em emoção. Em pensamentos galopando, mesmo parado imaginando, no caminho do sertão, até que vejo uma casinha e uma moça na cozinha, vira musa da canção. fica rica em emoção, fica rica em emoção, fica rica em emoção. Muito bem, começamos o nosso quarto e último bloco do programa Ensino Básico em Revista, produzido pela comunidade da Escola Jesuíno de Arruda. Vamos então ao nosso último bloco, claro, encerrando este bate-papo sobre a música sertaneja. Esperamos que você tenha tirado suas dúvidas, tenha conhecido um pouco mais sobre este ritmo, né, que nasceu no Brasil, é criado no Brasil. Queria agradecer ao Heitor, ao Fernando pela presença. Agradecer, né, aí a oportunidade, muito legal, e espero que voltamos outra vez. Opa, aí nossas portas estarão sempre abertas. Kai, Kaiser, muito obrigado pela presença. Um prazer. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigado. Agradecer também a Lara, a Rafaela, que felizmente tiveram que ir embora, e ao Gustavo, que esteve presente conosco. Sim, muito obrigado. Agradecer ao professor Toninho, que mais uma vez fez realizar esse programa. É, Rádio Fiscar. Escute diferente. Isso aí. E apenas um detalhe antes da gente soltar as músicas, hein? Né, o Pardinho, do Tião Carreiro Pardinho, nasceu aqui em São Carlos, né? No dia... Fazenda São Joaquim. Na Fazenda São Joaquim, dia 14 de 8 de 32. Você sabe a data que ele morreu? Agora não me recordo. Então, e claro, em homenagem ao Pardinho, né? Foi criada uma praça ali no Jardim Monte Carlo, né? Ali... próximo, você passa o Cruzeiro do Sul no Jardim Monte Carlo, ali por perto, né, tem a praça com a homenagem do Pardinho, né, inclusive veio Mazinho Quevedo, veio acho que alguns parentes mais próximos do Pardinho, né, então é um ponto interessante para quem quiser conhecer aí a praça do Pardinho, claro, prestigiar, porque é um artista que nasceu na cidade e com certeza levou o nome de São Carlos aí para o Brasil inteiro. E vamos então, para encerrar o nosso programa, escutar várias músicas, né? Várias músicas aí, raiz e música de hoje também. Vamos começar então com Meu Reino, Meu Paraíso, de goiano e paraense. Logo após a bem conhecida Pagode em Brasília e Rei dos Canoeiros. As duas, o Tião Carreiro e Pardinho. E logo após, Dona do Meu Destino, de Zé Henrique Gabriel. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Rodrigo Martarello e este foi o programa Ensino Básico em Revista. Caipira do mato, sou caboclo nato e não nego a raiz. Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor no nariz. Chapéu de palha e botina, luta matutina que me faz feliz. Não sou homem de bravata, meu rancho de taipa eu mesmo é quem fiz. Galo canto, eu levanto, sempre me encanto com a serração. Também contemplo as rolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão. Os canarinhos cantando e sanhaço bicando a polpa do mamão. Jogo milho pras galinhas, só suga as gotinhas de orvalho no chão. Satisfação quando a criação termino de tratar. Volto pro rancho, a mulher me serve um café com bolo de fubá. Faço um cigarro de palha e vou à batalha outro dia enfrentar. Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar.